4207, autorizada a final do ILSXB para a pista 1-0, reporte estabilizado, informa o tráfego. 12 horas 5 milhas, está mantendo 1000 pés, não interfere na aproximação. Alfa Terra 50. Lima Tango, tráfego 12 horas, 4 milhas no oposto, passando 3500 pés indecido, um embreagem 190. Controle, 120.8. 208, treinando certo. Salvador, gol 260, cruzando 160 na sua escuta, que dizia a esquerda está na formação. Gol 260, bom dia, senhor identificação, desça ao 050, filanço, após desvio na proa de Itap. Após desvio na proa de Itap, obrigado, 50. Bom dia, Salvador, 397, cruza, também vem de Kenzo. Gol 397, bom dia, contato radar com a 360, saída da EL, direita na proa de Itael, da presente. Direita da EL, 360, gol 2733, livre descida 2000 pés, não há tráfego de conhecimento, controle na região, reporte nivelado, ajuste no 0 no 7. No 0 no 7, descendo para 2000. Gente, dia 8, take off runway 10, 130 degrees, 11 knots. Clear for take off runway 10, American Niner 80. Azul 4207, 2 milhas para o marcador externo, chame a torre, 1186, bom pouso. Boa, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 4207. Mais da BR-304, também pode decolar a qualquer momento na mesma região, 500 pés também. Polo 983, chame Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 351-338, pode ir. American 980, Airborne Air 39, contact approach control, frequency 120.8. 120.8, American 980, chat. Gente. Azul 4207, autorizado pouso, pista 10, 140 graus, 129. Registro acima no 0 no 7. Pouso, 10 no 7, azul 4207. Reporte estabilizado, localizador. Validona 2000, reportará 1017. Low departure American 980, passing 3000 for 330. American Airlines 980, good morning, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 330, Puka departure. Climbing to 330, Puka departure, American 980. Intercessão 5, 6 minutos de autonomia, 9.6 a bordo, alterando Natal. 9.6, Natal, é 3 horas e 56, não, 3 horas e 5 minutos, né? 3 horas e 56, 5.6. 10 horas 5.6, ok, tá livre o táxi à direita, no posto espera a torre 18.62, é o altímetro 1017, tenha um bom dia, como eu vou hoje, 6140. 18.62, 1017, no posto espera 6140, boa. do Xanen, ponto espera, Léo. Zero pronto. O Xanen é meu, 140 Lima, tem cabeceiro no zero. Fala, pegar a bordo, muito bom dia, você está com a bordo forte, não pode ver. Colagem, pista 1-0-0-1-4-0 graus, 1-2-9. Autorizado, pista 0-6-1-4-0. Vai Quebec a linha e mantém cabeceira 1-7, reporte ponto. Escuta do 3545? Filmativo, 5595-140, plano Yankee para Ilhéus, confirma. Ela escuta com a pista. É 140, decolar 244, chama o controle, 120.8. 120.8, 6140, bom. Seguida da EU, em seguida Leda e apoio direto para o destino. O transponder é 5570, controle em 120.8, contexto. Ok, então, autorizado 140 da EL, Leda após Ilhéus, diante que é o plano Yankee, 5570 transponder, o controle é 120.8, 3555. 5595, correto, chame para o acionamento na remota. Chama lá, 5595. 210, com 397. 397, chame Recife 1251, alterno no 3325 com voo. Desce 1-3325 com voo 397. Vitor Mike Quebec, decola 245, chame controle 120.8. 145-108, Vitor Mike Quebec. Informação do Vitor Mike Quebec, decolou na sua escuta. Vitor Mike Quebec, no meu pé de corredor, axé, reporte fora da barra. Meu pé de axé, reporte fora da barra, Vitor Mike Quebec. American Airlines 980, call now Recife Center Frequencies, 125.45, if unable, 126.85, have a nice flight. American 980, 125.45 or 126.85, bye-bye. É 4, senhor. Próximo àquele aeronave da VASP. Ok, gente, aguarde um instante. Whisky e Juliette Tango. Ok, agradecido. Gente, fica atento à área de sobrevoo proibida, Camassari, ok? Tango, está autorizado em iniciar o reboque, chame na Taxo e Lima, o que agilizando na medida possível. Whisky Juliette Tango. Ok, Tango, agradecido. Torre Alessa, voo 260. 260, complete Alessa, chame a torre 18.6, bom pouso. Obrigado, bom dia. voo 260, está na final estabilizado. Aqui é Alfa Hotel, mantém as condições visuais. 1.500 pés, reporte para o cruzamento do Campo Salvador, ok? Ciente, copiado. Para a torre. Sete, Tango Zulu autorizado até a intersecção da 17, reporte para cruzamento. Normal, baixar travado, gol 260. Gol no 260, autorizado pouso, pistão 10, vento 1-10 graus, 1-3-0. 1017. Está pousado nas marcas da BR-324, pode levantar voo a qualquer momento, ok? Ok, vai ficar tá, aqui. O Lima Delta Lima já está no través de Paris, já seguindo proa da rotatória. Ciente, reporte rotatória visual com local de pouso. Postada na rotatória, Lima Delta Lima. Siga o Guardião 02. Sente o tráfego ainda não ingressou no continente, está ali no través de Paripe, recebeu a altimetria dele com 800 pés agora. É 140, chama o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685, bom voo. 2545, 2685, graças, bom dia, senhor. Bravo Delta Ciente, autorizado ingresso na 17, prossegue táxi via pista 1735. Na cabeceira 35, para ingressar na Lima, chame solo 121 decimal 9. Através de Caixa Verde, Farol da Barra, o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, frequência livre, atento ao tráfego da polícia, corrija. Charlie 208, caravana da Fuxéria Brasileira, está efetuando TGL em Vera Cruz. Além disso, não há outros tráfegos de conhecimento do controle. Bom voo até o regresso. Essa camarada foi feita ali, Vitor Mike Quebec. Fuxéria 233. Passa para livre, que a coordenação com o tráfego está passando vertical do Farol da Barra para cruzamento em Vera Cruz, ok? 260 da Gol, levou na escuta. 260 da Gol, prossiga na Alfa e chame antes do táxi Juliette. Alfa e Juliette, obrigado. Juliette Bravo Delta, mantenha a cabeceira 35. Whisky, Juliette Tango, por gentileza, agilize o reboque. Lima, Mike e na Quebec, chame a tua em 118.6 para ingresso na 17. Por gentileza, agilizando, ok? Ok, Tango agradecido. Chega, você é 3-3. Ciente, então sobe a 2 mil pés, nesta tua intercept curso localizador, reposto estabilizado. Informa um ajuste no 0 no 7, reposto estabilizado localizador 2733. Subindo para 2 mil pés, o 2733, e vai interceptar o procedimento e prosseguir, confirma. Ciente, 2733, reporte passando duna. Ciente, vai reportar passando duna, 2733. Na Juliette, voo 260. 260, aguarde antes da Juliette. Vai, tá. O Web Whisky Juliette Tango, por gentileza, agilize, ok? Vai ingressar na mic, agilize. Ok, senhor. Lima, chama a torre, 1186, bom pouso, terra grato. Para a torre, grato, Lima Delta Lima. Controle Salvador, hotel 3896, informação novembro. Passando a 190 até 150. 3896, boa tarde. Bom dia, Fione. Identificação desse ao 050, vigilância, chegada maré. Gente, descendo ao 050 na chegada maré. Então, 3896. Romeu Lima Delta Lima. Bravo Delta, emissão 1219. Prossiga Lima Delta Lima. Lima Delta Lima procede de município de Palmeiras, destino Grupo Zulu, Lauro de Freitas, sai de buraquinho, já avisou a hora de pouso, estimado 3 minutos para o pouso codificado 0234, transponder, mantendo 510. Ciente Lima Delta Lima, reporte solo controlado. Entro no aeródromo 120 graus no 49. Ok, tinha reportado no solo pro lado, Lima Delta Lima visual com o aeródromo. Terra Bravo, Terra Vitor. Salvador, muito bom dia, o Kip 5595, por gentileza, para posicionamento remoto para 194. Kip 5595, aguarde para posicionamento. O 260, observe o tráfego de pequeno porte da Baeté, que vai ingressar no pátio 3, assim que eu tiver liberado a Juliette, ingresse via Juliette para o portão 8. Ainda está avistando o tráfego ainda não, está aguardando. Tá surgindo aí para o senhor em instantes, ok? Positivo, tá chutando agora, 3-0. O 02733, complete LS, chame a torre, 198, décima meia, bom pouco. Chame a torre, 18-6, obrigado. Era 2736 a 5 milhas do externo, perdão, tá praticamente no externo aqui, cerca de 3 milhas. Era 2733, 18.0 no 7, autorizado o toque arremetido. Vento 120 graus, 142. Vira o toque arremetido por força, era 2733. Já, Bravo Delta. Bravo Delta, aguarde 1 minuto, cota 090 Aracaju. Gente, Whisky Juliette Tango tá livre o ingresso aí na 17, reporte pista livre. Ok, senhor. Tango na escuta, obrigado. Meia, vai na proa de Duna, desça 2.000 pés, ajuste 1017, reporte localizador. Prode Dona 2017, reportará estabilizado na 3896. Salvador, Mike Alfa Hotel. Prossiga, Mike Alfa Hotel. Então, passando sua radial 090, afastado 23 milhas. Solicita 400. Grato, grato, até a próxima. Nível pela Golf 677. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, perdão, subida Conde. O transponder é 0271 e o controle em 120 para 8. Cotejo. Plano 0271 no transponder, sempre para acionamento no pátio 3, o Juliette Bravo Delta. Maquilo Zulu, autorizado até a interseção da 107, reporte para ingresso na 107. Tranquilo Zulu, autorizado do cruzamento da 1735, após prosseguir Quebec, Mike, na Lima, chame solo, 121 no décimo 9. PP5595, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, 68 a bordo, pronto para o táxi. Salvador, tua B é 68, é isso? Firmo. 4 horas de autonomia. Ok, livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha. No ponto de espera, torre em 18, 612, o altímetro no 0 no 7, tenha um bom dia. PP5595. Indy Alpha, torre 186, boa, muito bom dia, obrigado. É 2733, Tocoi, remeto 205, curva esquerda, reporte perna do vento, 210. Para a esquerda, reportar a perna do vento, 2733. Para 0630, adiante. Otago, Otago. Alfa, Otago, Otago, autorizado até o ponto de espera da 17, reporte para cruzamento.